os chamados numerosos são, mas não é o suficiente. Existe uma seleção e são poucos que Deus escolherá. O meu alvo é ouvir meu nome, Ele chama. Vem de mim, não se envergonhou. Vem diante dos homens, pregou. Vem a mensagem que eu deixei. Perdoou quem mal te fez. E a verdade foi a base pra viver em santidade. E agora você venceu. Parte quer. Existe uma seleção e são poucos que Deus escolherá. O meu alvo é ouvir meu nome, Ele chama. Vem de mim, não se envergonhou. Vem diante dos homens, pregou. Vem a mensagem que eu deixei. Perdoou quem mal te fez. A verdade foi a base pra viver em santidade. E agora você venceu. Parte quero ser de uma seleção que fez por merecer de Deus o galardão. Parte quero ser de uma geração que nega a si mesmo, mas de Deus não abre mão. Imitar Jesus é minha lição pra passar no teste da santificação. Imitar o Rei, adorar o Rei.